Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG. Eu sou Alex Lanza e hoje vamos conversar com a promotora de justiça Vanessa do Carmo Diniz, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Janaúba. No último dia 5 de outubro, o vigilante Damião Soares dos Santos foi até o Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo, em Janaúba, jogou álcool em crianças e nele mesmo, e em seguida ateou fogo. 75 crianças e 17 funcionários estavam na escola. Até o momento, 11 pessoas morreram, incluindo 9 crianças com idades entre 4 e 5 anos, o vigilante Damião Soares e a professora Ellen Abreu Batista. Algumas pessoas seguem internadas em hospitais de Montes Claros e Belo Horizonte. Olá, promotora, obrigado por aceitar o nosso convite. Sobre essa tragédia ocorrida em Janaúba, o MPMG instaurou 3 inquéritos civis. Um com o objetivo de garantir a assistência material e psicológica às vítimas e suas famílias, outro para fiscalizar destinação de recursos doados na conta bancária aberta, de forma a garantir que os valores sejam integralmente revertidos no amparo às vítimas, e um terceiro inquérito para apurar se o vigilante que trabalhava na creche era portador de alguma doença ou transtorno mental que o impedisse de exercer a função. Como é que estão esses inquéritos, o andamento desse trabalho feito pelo Ministério Público após essa tragédia de Janaúba? Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de passar esses importantes esclarecimentos para todos, para a população de modo geral, porque esse período de 7 dias, né, já vai fazer, fez uma semana da tragédia ocorrida no dia 5 de outubro em Janaúba, e a gente estava inicialmente aguardando o luto mínimo das vítimas e, a partir daí, continuar as apurações que já iniciaram desde o dia, mas respeitando esse período inicial, e agora eu acho que é o momento de a gente ter esclarecimentos melhores para toda a população. Os inquéritos eles foram abertos no dia seguinte aos fatos, no dia 5 de outubro, a partir do momento que nós tivemos notícias do ocorrido, o Ministério Público esteve no local dos fatos, foi juntamente com a Polícia Civil, automaticamente foi instaurado um inquérito policial para apuração, não obstante a morte do autor dos fatos, mas nós precisamos entender, pelo menos, as circunstâncias em que isso aconteceu, os motivos internos dessa pessoa a gente realmente não vai saber, mas esclarecer a população efetivamente quais as circunstâncias em que essa tragédia aconteceu. No âmbito do Ministério Público, como você já disse, foram instaurados os inquéritos civis que estão em andamento. Inicialmente foi feita uma reunião junto com as autoridades da cidade. Nessa reunião foi aberta a conta que você mencionou para direcionar as doações, porque de um modo geral a população do Brasil, do mundo, se solidarizou e queria ajudar, e a gente precisava direcionar essas doações que estão sendo feitas na conta corrente. E o inquérito civil que foi instaurado para fiscalizar a prestação de contas do que vai ser gasto com as vítimas e para direcionar concretamente o que as vítimas estão realmente precisando. O inquérito civil instaurado para apurar a circunstância em que aconteceram no que diz respeito à situação do autor do fato, se ele efetivamente tinha algum distúrbio mental, se houve alguma negligência por parte do município, enfim, se havia alguma forma de ter sido evitada essa tragédia. O inquérito civil de apoio às vítimas, ele também foi instaurado como forma de concretizar o que, que as vítimas, a família das vítimas estão efetivamente precisando, porque nós temos uma situação em que, infelizmente, algumas crianças vieram a óbito, outras ainda se encontram no hospital, algumas em estado estável, outras em estado grave, e algumas já retornaram para suas casas. Aquelas que já retornaram para suas casas, já está sendo feita a visita por uma equipe interdisciplinar formada pela Secretaria de Promoção Social e pela Secretaria de Saúde do município de Janaúba, com o objetivo de atender psicossocialmente essas famílias e direcionar os atendimentos clínicos psicológicos que provavelmente tanto as crianças quanto as famílias, quanto os próprios funcionários vão necessitar nesse momento, e também para direcionar a assistência social que essas famílias vão necessitar. Então, esse é o primeiro momento, esse diagnóstico, esse atendimento já está sendo feito, e a partir do momento que a gente conseguir dimensionar qual vai ser a necessidade psicossocial de cada uma dessas famílias, elas vão ser atendidas através do inquérito civil e junto com o município de Janaúba, que até o momento não tem medida de esforço para tentar amenizar a situação dessas crianças e dessas famílias que passaram por essa tragédia. O que já se sabe sobre a vistoria do Corpo de Bombeiros? O local cumpria os requisitos de segurança? Eu acredito que já é de conhecimento, né? O local, ele não tinha o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, e que, de acordo com informações prestadas pelo próprio comando do Corpo de Bombeiros, o tamanho do local, a estrutura do local, ele demandava, pela legislação regulamentar, a existência de extintores de incêndio e de indicação de saída de emergência. Não obstante isso, não há nada que justifique a ausência lá, né? Inclusive, é importante a gente esclarecer que o Corpo de Bombeiros de Montes Claros, juntamente com todos os batalhões da região, já iniciaram vistoria em todas as escolas, primeiramente do município de Janaúba. Quase todas já foram fiscalizadas até o momento, depois do ocorrido. Estão sendo já regularizadas. E essa iniciativa ela vai perdurar, ela vai continuar em toda a região do norte de Minas, porque, infelizmente, a grande maioria das creches e escolas da região, elas não têm a regulamentação correta que deveria ter. Como eu disse, não obstante essas informações e essa não existência da regulamentação correta, na apuração da possibilidade de ter sido evitada a tragédia, há uma informação do próprio Corpo de Bombeiros no sentido de que a existência de extintores de incêndio no local, ele sequer mudaria o resultado, porque o extintor de incêndio ele é formado por um produto químico que não pode ser colocado em contato com as pessoas. E, no caso, as chamas elas eram nas pessoas, nas crianças e nas professoras. E o extintor de incêndio não poderia ser direcionado diretamente a elas, e sim para chamas em início de fogo. Para isso que serve o extintor de incêndio, são informações do Corpo de Bombeiros, e que, caso houvesse o extintor de incêndio tivesse sido utilizado, isso poderia até mesmo agravar a situação, porque a morte seria por asfixia, né? Mas, como eu disse, isso não é uma justificativa, há necessidade de regularização. O Corpo de Bombeiros já iniciou, como eu disse, essa vistoria, as escolas já estão sendo regularizadas no município de Janaúba, e é uma atuação que vai estender, de acordo com o comando do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, para todo o norte de Minas. Após a tragédia, na medida do possível, Janaúba tenta voltar à sua rotina, né? E isso passa pela volta das atividades da creche. De que forma o Ministério Público tem contribuído para que a reconstrução da creche possa ser efetivada? Desde o momento que nós tivemos notícia do fato, iniciou todo um trabalho em torno das possíveis formas de amenizar esse sofrimento da família, né? E, como eu disse, nós recebemos solidariedade de todas as formas, de todas as partes. E dentre elas, um grupo de empresários de Montes Claros, que inclusive nem mesmo com interesse de dizer quem é, né, de se apresentar, mas como forma de auxiliar de alguma forma essas crianças, eles doaram toda a construção de uma nova creche. Não é uma reforma, a creche vai ser colocada no chão e ela vai ser novamente construída, com toda certeza, em padrões de excelência, que é o mínimo que a gente pode oferecer e exigir que seja feito. E chorar, o projeto já está sendo feito. Provavelmente até segunda-feira a Polícia Civil libera o local e a empresa já pode iniciar o seu trabalho. E eles deram aí um prazo de 60 a 90 dias com a creche novamente construída. Enquanto isso, já houve também uma tratativa com a Secretaria Municipal de Educação, que essas crianças elas vão ser direcionadas para outro local enquanto a creche não fica pronta. E ainda um compromisso de que, para tentar não causar tanto prejuízo às crianças, elas vão ser distribuídas em creches da cidade, né? Como se fosse a criança que está vindo da creche que pegou fogo. Mas elas vai ser um local vai ser totalmente apropriado para receber todas essas crianças, para tentar oferecer a estrutura pedagógica necessária enquanto a creche não fica pronta. Não obstante tudo isso, o governo federal também já sinalizou, inclusive o ministro da Educação estará em Janaúba na segunda-feira, o presidente já autorizou a verba de em torno de 3,7 milhões de reais para a construção de outras duas creches e algumas outras melhorias na região no que respeita à educação, que são necessárias, extremamente necessárias. O norte de Minas necessita que o poder público cumpra a sua obrigação, e esse atraso no atendimento à população norte-mineira, de um modo geral. E na segunda-feira ele estará lá para fazer as visitas e já para direcionar esses valores que serão para a construção de outras creches e a melhoria das que já existem. Então, se você, ouvinte, quiser fazer uma doação em dinheiro para auxiliar as vítimas dessa tragédia, anote os dados bancários. Banco do Brasil, agência 0935, dígito 0, conta corrente 600, dígito 9. Agência 0935, dígito 0, conta corrente 600, dígito 9. Conversamos então com a promotora de justiça Vanessa do Carmo Diniz, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Janaúba. Obrigado pela sua participação, promotora. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade de emprestar esses esclarecimentos e dizer para toda a população, de um modo geral, que Janaúba, Brasil e o mundo, principalmente aquelas crianças e suas famílias, não mereciam essa tragédia. E o Ministério Público, de mãos dadas com a sociedade, não vão envidar esforços para, pelo menos, amenizar o sofrimento dessas famílias e permitir que essas crianças e as crianças de Janaúba e da região possam ter condição de estudar e se desenvolver e crescer adequadamente em creches e escolas de excelência. É um compromisso do Ministério Público com as famílias e com a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, então, à promotora de justiça Vanessa do Carmo Diniz. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou Alex Lanza, obrigado e até a próxima.